braços, tem dois olhos sobre a nuca e reza todos os dias que em todas as horas houve um tempo. Sem mentira, sem mentira, sem mentira. Sobre